Ouça agora, na rádio que toca notícia, Café com a CBN. Oito horas e 16 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, sexta-feira, 1 de agosto de 2014, mais uma edição do Café com a CBN. Ao meu lado aqui o comentarista político Hélio Eduardo Lucas. Bom dia, Lucas. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Nosso convidado no quadro de hoje é o Rui Carvalho, ele que durante 12 meses esteve como superintendente do Iguaçu Convention and Visitors Bureau. Bom dia, Rui. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes. Eu vou passar aqui a palavra ao Hélio Eduardo Lucas. Perguntas, Lucas? Várias. Ô, Rui, eu vou perguntar a você um fato que deu-se há mais... Qual a coisa de uns 15 anos atrás? Para a gente ver, incrementar essa nossa conversa. Uhum. Há 15 anos, em torno de 15 anos atrás, aconteceu um coquetel aqui no Hotel Bourbon da família Vezoso, que você conhece, e lá nós fomos todos convidados, e eu estava lá, que era para lançar o primeiro Convention and Visitor Bureau de Foz do Iguaçu. Muito bem, grande ocasião. E lá estava a fina flor do trade turístico chamado, né, os hoteleiros, todo mundo, e eu fui, e lá me deparei com o seu Vezoso filho. Temos o pai e o filho. Uhum. O Seuzinho, que todo mundo conhece. Como eu tenho aproximação com ele, que eu fui gerente de um dos hotéis dele, da família Bourbon de Curitiba, eu perguntei a ele, doutor, isso aqui, esse convento, vai dar certo? Experiente, né? Uma das maiores redes de hotéis do Brasil. Ele virou na minha lata e falou assim, Lucas, em São Paulo não deu. Aqui em Foz eu não sei. Passou-se os anos... E o comércio começou a trabalhar. Vieram alguns super executivos, como o senhor é, da área, escolhidos a dedo. Veio o Júlio Gavinho primeiro, foi o primeiro executivo. Segundo veio aí o Raimundo Pérez, um especialista também, trabalhou na Bahia Tussa no Rio muito tempo, em Salvador, da Bahia Tussa, experiente também. E, num determinado momento, o convento de Foz virou caso de polícia. O promotor denunciou, a polícia foi lá e lacrou e fechou, e as pessoas que eram os dirigentes acabaram sendo processados, foram condenados, então aí o processo eu acho que ainda está em grau de recurso. Eu estou contando essa história naturalmente para que o senhor me diga uma coisa, afinal, o Convention Bureau de Foz deu certo ou não deu certo? O Convention Bureau de Foz deu super certo, mas é preciso... estabelecerei uma diferença, que é esses fatos que você apontou, embora evidentemente eu saiba da história por ter ouvido falar, porque eu não estava aqui, mas foram num convention que hoje não existe mais, que era um convention que era uma fundação, que era aliás a forma jurídica como eram montados os conventions até alguns anos atrás, por razões que não vem aqui ao caso. O convention de hoje é um instituto, ele foi inaugurado, digamos, ele foi fundado exatamente após toda essa confusão. Essa reviravolta, essa mudança não é apenas cosmética, digamos, é que um convention sendo fundação, primeiro, ele está sujeito à fiscalização do Ministério Público, isso não é nada, não há nada de errado, mas isso parte de um princípio, de um conceito de que os conventions trabalham com verbas públicas e daí são fiscalizados pelo Ministério Público, como fundações, o Ministério das Fundações. Mas isso era baseado num modelo, digamos assim, completamente errado, porque a essência do Convention Bureau é exatamente o oposto, é não trabalhar com dinheiro público, eventualmente fazer um ou outro convênio, se for necessário, mas trabalhar com recursos próprios, e que trabalhar com recursos próprios é muito mais fácil quando você trabalha numa instituição com a forma jurídica de associação ou de instituto, que é o que acontece agora. O Convention de Foz do Iguaçu tanto deu certo que hoje ele é considerado talvez o terceiro melhor do país, quer do ponto de vista de atuação, quer do ponto de vista de orçamento. E a prova disso é que em 2013, Foz do Iguaçu, no ranking da ICA, que mede aí a ocorrência de eventos internacionais nas cidades,

no Parque Nacional ou em Itaipu, uma pequena parte, um real, alguma coisa, é destinado ao Fundo Iguaçu, o Convention também aporta mensalmente parte dos recursos arrecadados pela Home Tax, no caso de Foz do Iguaçu se chama Turismo Tax, que é por hóspede e não por quarto, representa 75% dos recursos do convention. Uma parte desses recursos são aportados ao Fundo Iguaçu. O que se tem observado nos últimos anos é que a verba, ou a maior parte das verbas do Fundo Iguaçu, tem sido aplicadas em projetos estruturantes, que são projetos que vão muito além do que é o trabalho do Convention Bureau. O Convention Bureau trabalha com a captação de eventos e com a promoção do destino. O Fundo Iguaçu, por exemplo, só para citar um exemplo deste ano que eu acompanhei, o projeto da duplicação da rodovia das Cataratas foi feito, o projeto, com fundos com recursos do Fundo Iguaçu. Isso, evidentemente, não é papel do convention, isso é papel do fundo. Então, o fundo tem um orçamento que é utilizado e tem um objetivo de promover projetos estruturantes que ajudam a melhorar o produto turístico de Iguaçu, para aí então o convention divulgar. É sempre bom referir que o Convention Bureau não faz o produto, o Convention Bureau promove, trabalha o produto que já existente, ajuda a desenvolvê-lo, mas ele não cria produto, né? O Convention Bureau não trabalha com potencial turístico, trabalha com produto turístico já feito. Então, me parece que no caso de Foz do Iguaçu, e isso é também inédito, assim como a gestão integrada, é um instrumento que praticamente só existe aqui, pelo menos os outros conventions que eu dirigi nos outros destinos, Porto Alegre, Aracaju, Campinas e Macaé, não utilizam esse instrumento. São recursos que são usados com destinações diferentes. Estamos já nos instantes finais dessa conversa aqui com o Rui Carvalho. Lucas, considerações? Não, só agradecer o Rui ter vindo, aceitado o convite para tomar o café com a CBN, né? E desejar sorte na sua caminhada. Muito obrigado. Obrigado. Eu agradeço aqui também a presença do Rui Carvalho, que durante todo esse período aí deu bastante apoio, inclusive à reportagem CBN, no que toca aos assuntos relacionados a turismo aqui na Terra das Cataratas. Café com a CBN volta na próxima semana.